Nosso tema dessa noite é Eu não vim destruir a lei. Esse tema está no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, o que a gente entende por isso? Se a gente for olhar na história, na própria Bíblia, nos diz que durante todos os tempos houveram pessoas que vieram, reencarnaram no nosso planeta e que nos contaram várias coisas, né? São tratadas como profecias. Entre elas, os profetas do Antigo Testamento, que contam várias coisas, o próprio Abraão, patriarca, Moisés, mais recentemente. Todos eles precederam a vinda de Jesus e nos disseram que ele viria. Prepararam a vinda dele, falando várias coisas. De uma certa forma, foi criada então uma lei, preparando o que Moisés nos disse. Moisés, lá nos anos passados, quando ele trouxe o povo hebreu da escravidão do Egito, levando para a famosa Terra Prometida, o povo saindo daquele momento de escravidão, eles precisavam de uma direção e de um líder. Naquele momento, os 10 mandamentos foram a lei espiritual e moral que ele recebeu diretamente dos espíritos. E estabeleceu junto com aquela lei moral algumas leis civis de convivência. E que aquelas leis naquele período eram importantes e eram bastante rigorosas. Como eu disse, para tornar o povo de uma certa maneira, dentro de um limite. Essas leis se modificaram com o tempo. E as leis morais, as leis espirituais, elas permanecem as mesmas. Apenas elas foram compiladas naqueles 10 mandamentos, em 2, que quando Jesus veio, ele disse, eu não vim destruir a lei, mas sim cumprir a lei. Então ele disse que os 10 mandamentos se resumiam a apenas 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Aqui no capítulo 1 nos diz, não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim destruí-los, mas dar-lhes cumprimento. Porque eu vos digo em verdade que o céu e a terra não passarão antes que tudo o que está na lei não seja cumprido perfeitamente até um único jota em um único ponto. São Mateus transcreveu essa passagem dita por Jesus. E ele continua falando, desdobrando um pouco o que ele falou aqui. Esta é a lei de todos os tempos e de todos os países. E nem por isso mesmo, e tem por isso mesmo, melhor dizendo, um caráter divino. Quando ele diz que ele não vem destruir a lei e que vem cumpri-la, ele vem dar prosseguimento a tudo aquilo que foi falado antes dele. Ele vem em missão sobre a terra, com a sua vida, dá o testemunho de que a lei espiritual, ela está acima da lei material. E o que nós precisamos realmente entender é essa lei espiritual. Como eu disse, ela é imutável. Ela permanece a mesma de todos os tempos. Como a gente pega os livros, o próprio Evangelho, que conta diversas passagens que ele nos falou ou que ele vivenciou, demonstrando essa mesma lei. Ele nos conta, num trecho aqui adiante, o papel de Jesus não foi simplesmente um de legislador moralista, sem outra autoridade que a sua palavra. Ele veio cumprir as profecias que haviam anunciado a sua vinda. Sua autoridade decorria da natureza excepcional do seu espírito e da sua missão divina. Veio ensinar aos homens que a verdadeira vida não está sobre a terra, mas no reino dos céus. Ensinar-lhes o caminho que para lá conduz, os meios de se reconciliar com Deus e os prevenir sobre a marcha das coisas futuras para o cumprimento dos destinos humanos. Então, muitas vezes a gente pensa em Jesus e a gente vê, ele era uma pessoa como nós, um espírito e um corpo. Porém, mesmo sendo igual, ele era diferente na sua essência divina, na sua essência manifestada. Como diz aqui, um excepcional espírito. E que venha numa missão divina para todos nós. Eu digo isso por quê? Porque às vezes a gente coloca ele num pedestal tão alto e que a gente desiste de tentar buscar aquilo que ele tentou nos passar. A gente coloca ele numa situação tão impossível para nós e a gente não quer. É uma maneira de dizer assim, eu não devo tentar porque eu não vou conseguir. E ao contrário, a gente deve tentar porque ele demonstra que, vivendo entre nós, da mesma forma que nós, sofreu mais do que nós. E porém, a mensagem que ele deixou foi exatamente essa, de que a vida é muito mais do que isso. De que é possível, sim, evoluir, alcançar uma felicidade. O problema é mudar o ponto de vista que a gente tem. Ele continua. Entretanto, não disse tudo. E sobre muitos pontos se limitou a depositar o germe da verdade, que ele próprio declara não poderem ser ainda compreendidos. Falou de tudo, mas em termos mais ou menos explícitos. O que eles querem dizer com isso? Há 2000 anos atrás, que é mais ou menos o tempo disso, se ele falasse de algumas coisas, o povo não entenderia. Hoje nós ainda estamos descobrindo várias coisas sobre o ponto de vista, principalmente tecnológico, sobre o ponto de vista da nossa saúde física, mental, coisas que se fossem faladas naquele tempo não seriam entendidas, não seriam compreendidas e talvez não surtissem o efeito que ele desejasse. Então ali ele plantou, como diz, o germe. Deixou as ideias. Muitas coisas foram faladas através de alegorias, de parábolas, para que permanecessem no tempo ou que dessem para a população daquele período um sentido mais próximo a deles. Nas parábolas ele cita bastante esse tipo de situação. Fala de uma maneira que o povo pudesse relacionar e entender. Para compreender o sentido oculto de certas palavras, seria preciso que novas ideias e novos conhecimentos viessem a dar-lhes a chave. E essas ideias não poderiam vir antes de um certo grau de maturidade do espírito humano. A ciência deveria contribuir poderosamente para essa eclosão, e o desenvolvimento das ideias seria preciso, pois, dar à ciência o tempo de progredir. Nessa questão de ciência, a gente vê que a evolução que ela teve nos últimos 100 anos foram maior do que 1000 anos para trás. Nada do que está se descobrindo hoje é novo. Tudo já existe. Está tudo no universo. Porém, nós não temos meio de saber, de conhecer, a não ser através de um passo de cada vez. Hoje, quando a gente abre um livro na escola e a gente lê numa aula de ciências ou mesmo da história, a gente acha tudo fácil e simples, porque já está tudo transcrito para nós. Mas para chegar naquele entendimento, muito tempo foi necessário. Muito estudo, muita busca, muita pesquisa. Quando a gente vai no médico e ele nos coloca frente a uma máquina, consegue desvendar o que tem por dentro de nós, a gente nem se surpreende porque a gente já está acostumado. Mas para chegar nesse ponto, foi necessário muito trabalho. Então essa evolução do homem, ela vem vindo passo a passo, de acordo com o trabalho empregado. Então as coisas, elas não são novas, elas são as mesmas. Porém, é nós que estamos conseguindo penetrar cada vez mais nos caminhos. A lei, ela é a mesma. As leis da física, elas permanecem a mesma. As leis do universo são todas iguais. Nenhuma delas mudou. Atribuem a Jesus alguns milagres que ele nem fez. Simplesmente para dar um ar de elevação que ele nem precisaria ter, que ele já tinha. Mas para tornar ele um ser mais alto. Ele mesmo disse, eu não vim destruir a lei. Ele não faria coisas que estariam em desacordo com a natureza. Tudo que ele fez foi de acordo. O que nos falta às vezes é aprofundar, pesquisar como é que as coisas aconteceram. Entender todos esses mecanismos. O maior milagre que se tem é a própria vida. É o fato de poder surgir como ser humano, como se manifestar todos os dias. A gente tem a capacidade de realizar coisas que muitas vezes nós mesmos nos surpreendemos da capacidade que nós temos de fazer. Então é acreditar mais, buscar mais essa força que nós temos e que realmente nós precisamos manifestar. Do nosso lado, nós temos a espiritualidade que nos auxilia sempre. Então, a vontade é o que se pede. A vontade é individual. É ela que vai fazer com que cada um de nós trace o seu caminho e o seu destino.